Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 9, através da ALC Idiomas. Repitam comigo. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Percebam que a palavra é good afternoon. Mas eu vou trabalhar com vocês de uma forma que vocês vão escutar nativamente. Então, quando vocês forem viajar ou estiverem conversando em inglês, é muito difícil alguém falar good afternoon. Tem um nativo, óbvio. Vocês vão escutar good afternoon. Então, há essa junção. E essa junção se chama linking sounds. Então, vamos mais uma vez. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good night. Good night. My favorite food is. My favorite food is. My favorite drink is. My favorite drink is. I love. I love. I hate. I hate. Vamos lá. Good morning. Bom dia. Bom dia em inglês. Good morning. Good afternoon. Boa tarde. Boa tarde em inglês. Good afternoon. Good evening. Boa noite, quando tô. Saudação. Good evening. Boa noite, saudação em inglês. Good evening. Good night. Boa noite quando estou me despedindo. Boa noite quando estou me despedindo em inglês. Good night. My favorite food is. Minha comida favorita é. My favorite food is. Minha comida favorita é. Em inglês. My favorite food is. My favorite drink is. Minha bebida favorita é. My favorite drink is. Minha bebida favorita é. Em inglês. My favorite drink is. Eu adoro. I love. Eu adoro em inglês. I love. Eu odeio. I hate. Eu odeio em inglês. I hate. Ok, pessoal, vamos trabalhar nas frases mais extensas agora. Traduza. Bom dia. Por favor, qual é o seu nome? Good morning. Please, what's your name? Good morning. Please, what's your name? Meu nome é Steve. My name is Steve. Bom dia, Steve. Você quer seu café da manhã agora? Pergunta. Good morning, Steve. Do you want your breakfast now? Good morning, Steve. Do you want your breakfast now? Boa tarde, David. O que você quer beber? Good afternoon, David. What do you want to drink? Good afternoon, David. What do you want to drink? Eu quero beber um pouco de chá, por favor. Lembrando que chá é tea. I want to drink some tea, please. I want to drink some tea, please. Boa noite, Kate. Você gosta de bacon e ovos? Good evening, Kate. Do you like bacon and eggs? Good evening, Kate. Do you like bacon and eggs? Eu gosto de comer bacon e ovos com pão. I like to eat bacon and eggs with bread. I like to eat bacon and eggs with bread. John, minha comida favorita é peixe. John, my favorite food is fish. John, my favorite food is fish. Minha comida favorita é frango. My favorite food is chicken. My favorite food is chicken. Minha bebida favorita é refrigerante. My favorite drink is soda. My favorite drink is soda. Eu adoro refrigerante. I love soda. I love soda. Eu odeio presunto e queijo. I hate ham and cheese. Repita comigo. Good morning, my name is Scott. Good morning, my name is Scott. Hello, Scott. I'm Sarah. Hello, Scott. I'm Sarah. Good afternoon. May I come in? Good afternoon. May I come in? Yes, come in, please. Yes, come in, please. Good evening. What's your name? Good evening. What's your name? My name's Jeff. I'm a student here. My name is Jeff. I'm a student here. Hi, what's your favorite food? Hi, what's your favorite food? Hey, my favorite food is pasta. Hey, my favorite food is pasta. Jane loves rice and beans. Jane loves rice and beans. I hate bacon. I hate bacon. Excuse me, may I come in? Excuse me, may I come in? Hey, John, come in, please. Hey, John, come in, please. Thanks for the lunch, Mary. Thanks for the lunch, Mary. You're welcome, Peter. You're welcome, Peter. Thanks for the drink, Susan. Thanks for the drink, Susan. You're welcome, David. You're welcome, David. Traduzam, por favor. Com licença, eu posso entrar? Pergunta. Excuse me, may I come in? Excuse me, may I come in? Sim, por favor, seja bem-vindo. Yes, please, you're welcome. Yes, please, you're welcome. Seja bem-vindo, Michael. You're welcome, Michael. Muito obrigado pelo almoço, Mary. Thank you very much for the lunch, Mary. Thank you very much for the lunch, Mary. O que você quer comer? What do you want to eat? What do you want to eat? Eu quero comer arroz, feijão, carne e salada. I want to eat rice, beans, beef and salad. I want to eat rice, beans, beef and salad. Com licença, Peter. Boa noite. Excuse me, Peter. Good night. Excuse me, Peter. Good night. O suco está fresco. The juice is fresh. The juice is fresh. Quando eu me refiro a esse fresh, significa que o suco foi recém-feito. The juice is fresh. O almoço está excelente. The lunch is excellent. Ou great, que nesse caso teria o mesmo impacto de excellent. O frango está frito. The chicken is fried. The chicken is fried. O café não está quente. The coffee isn't hot. The coffee isn't hot. Peter não está atrasado. Peter is not late. Peter is not late. Eu gostaria de um pouco de açúcar, por favor. I would like some sugar, please. I would like some sugar, please. Eu gostaria de um pouco de adoçante, por favor. I would like some sweetener, please. I would like some sweetener, please. David está cansado. David is tired. David is tired. Lisa está muito feliz. Lisa is very happy. Lisa is very happy. Qual é sua comida favorita? Pergunta. What's your favorite food? What's your favorite food? Eu posso entrar? Eu gostaria de beber água. May I come in? I would like to drink water. Boa tarde, com licença. Eu gostaria de um pouco de adoçante. Good afternoon. Excuse me. I would like some sweetener. Good afternoon. Excuse me. I would like some sweetener. Nós detestamos as cobras e os escorpiões. We hate snakes and scorpions. We hate snakes and scorpions. Eu estou cansado. Eu gostaria de beber um pouco de água, por favor. I am tired. I would like to drink some water, please. I'm tired. I would like to drink some water, please. Obrigado pelo jantar. Boa noite. Thanks for the dinner. Good night. Este é o fim da unidade 9.